Écoute. Boa noite, para 320. Pega da Elvis, né? 320, perto da Elta, 3897. Gol no 601, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife 1-3325, boa noite. Gol no 567, chame Recife, 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 25. No 25, decimal 1, alterne, 133, decimal 25. 25, 133, 25. Obrigado, boa noite. Boa noite. 6259 para o táxi 127, 4 horas, Galeão. PLB? 127. Bate o Indy Alpha, com esperança 218, 95, altímetro no 017, bom voo e boa noite, chame 259. Bate o Indy Alpha, chame 249, bom trabalho. Yankee Delta Charlie, torre 1 no 8 decimal 95. Grato. Boa noite, Yankee Delta Charlie, segue para o 17. Afirmo. Reporte final 3 milhas. Charlie. A linha decola da 1-0, vento 190 graus, só 9 nós. Decola 2-9. Não, 7 que ia acessar. 0-7 tá livre, chame táxi. Trabalhar, obrigado. Sol, Salvador, boa noite, tá 3197, frente da Tango. Autorização, Galeão. Delta 397, Galeão, nível 380 está autorizado, via Perizulu 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papai, SMAP após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridging, Bravo, Romeu, Indy, Delta Eco, Bridging, aciona 5137, controle 120, décima 8. Autorizado para o Galeão, nível... A princípio 380, pela Perizulu 10-10 MAP, pela após rota do plano, decolando a pista 1-0 com curva direita, a saída da El Leda após bridge, o transponder 5137, controle 208, solicita nível 360 conforme plano, 3197. Nível Urubatã, aqui é o 380, então aguarde coordenação 362, essa é 3197. Ok, aguardando coordenação, graças. Salvador, gol no 273, posição 4, Quebec está na mesa. Inicia de imediato com 273. Afirmo. Livre de imediato, chame táxi com 273. Imediato, chamada táxi com 273. Afirmo, o vento agora 180 graus, quando 0 nós. Liga até 3197. É autorizado nível 36120 e o restante permanece, então 3197. 360 autorizado, muito obrigado, até 3197. É, 259. Chané 6259, suba 360, saída da El, voltar para o radar. 360 da El, 6259. Quando possível, direto à mesma. Direto Leda. Leda. Da Charlie, novas 4-5, meio pátio, 4-5. Utilizado, ingresso 4-5, estação na frequência livre. Para o táxi com 191 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternativa Campinas. Direita, Indy Alfa, ponto espera 21895, altímetro no 017, então bom boi, boa noite, 1273. Indy Alfa, ponto espera 1895, com 1097, voo 273. Voo 940 para o táxi com 91 a bordo, 4 horas, Italião. Principal India e Alfa, com espera 21895, altimetro entrou no 017, então bom voo, voo 940. India e Alfa, até o Pantera da 10, 1089, voo 940, obrigado, boa noite. Fazer o gol no 273, na espera do 1-0. 273, autorizando a linha ainda decolar pistão 1-0, vento 180 graus, 09 nós. A linha decola pistão 1-0, gol no 273. Perdão, 0-0, após a corrida do gol, autorizada já em manter pistão no 0. Decolado segundo, chama controle 20.8. 208, obrigado, boa semana. O 233. Sete. Rua à esquerda, rua à direita, em coordenação com a torre. Circuito da 17. Aciona 0126. A torre 18, decimal 95. Controle Salvador, gol 273, Nadael Leira Bridge, cruzando 2000, boa noite. Boa noite, 1273, suba 360, saída da El, 360, 273. Eu já ia chamar reporte para o táxi. Boa noite, no 776, identifique. Desça para 2000 pés na chegada à mar, ajuste no 097. Identificou 2000 pés no 097, chegada à mar, no 077. M6259, chame Recife 125, décima 1, Alterne 13325. Onde é que você quer dizer? Como é que saiu baixo? 125-1-13325. 251-3325. Zero, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 09 nós. Veja a decolagem. 430, decolado 54, chame controle 120, decimal 8. 208. Obrigado, ingresso, reporte pronto, que é o Zé Lima. Identifique e desça para o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari e 55, 184. Gol no 776. Prossiga. Desce para 2000, altímetro 10 no 8, livre LS. 2000, 1018, livre LS no 776. Chamada de captura. Tem outro grau de colagem pistão 97, vento 190 graus 099. Centro Recife no 251 no 3325. 251 alternado? 13325. Gente, curvando à esquerda, chamará a baixar travado o Quilo Serra Lima. Boa noite, identificação. Web 6728, acendo identificação, chegada Mari, autorizado. Desça para o nível 060, o ajuste no 018. Desce para o 060, 018, pode baixar. Número 3 na aproximação, o 6728, mantenha a chegada. Até. Tran 21895, altímetro no 018, bom voo e boa noite, Tran 3197. Bate de alta, torre 295, com 1.002 no ajuste, uma boa noite, Tran 3197. Serra Lima ingressando na base, baixar travado na 1-7, para toque remetido. Serra Lima autorizado, toque remetido na 1-7, vento 190 graus no 09. Lima. Centro Recife, no 251, no 3321. Vai chamar, capitão. Sim, estou com o trajeto remetido, pista 17, vento 190 graus, no 09, que é o Serra Lima. Lima. Boa noite, Pé 3, 197, ponto espera dando 0, pronto. 197, Lima, mandei pista no 0. Lima, pista no 0, 3197. Lima, tô com o RMT 03, dá presente, o senhor vai voar com o outro farol de tapão.